agora toda a informação do Antena News. A seguir, Jukebox. Boa noite, bem-vindos ao Antena News. O início de fevereiro foi sinónimo de subida de preços nos transportes públicos. Reformados e estudantes vão pagar mais e em junho há de novo revisão de tabelas de preços. A vaga de frio polar chega a Portugal a partir desta noite. Temperaturas negativas durante a noite e vento gélido obrigam a tomar precauções contra o frio. O desemprego jovem voltou a subir em Portugal. Neste momento, um em cada três jovens não tem trabalho. Os transportes fazem greve amanhã. A paralisação começa a fazer-se sentir a partir da meia-noite de hoje. Quarta-feira à noite, o momento ideal para nos dedicarmos à articultura. Todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, Juliana Melim leva até si o que de mais importante se passa nos mundos do cinema, música e espetáculo. Fique a saber o que poderá fazer diferente nesta semana, neste espaço informativo de 30 minutos. A articultura, às quartas-feiras, às 8h30 da noite, com a apresentação de Juliana Melim, aqui mesmo. Na Antena Web. Mais caros a partir de hoje. Só no metro de Lisboa, o aumento dos passes foi superior a 20%. No terceiro aumento em menos de um ano, os reformados e os estudantes perdem o desconto de 50%, que foi reduzido para 25%. Em média, os preços subiram 5% nos transportes públicos e 4% nos privados. Em junho, os preços dos transportes para estudantes vão sofrer alterações, porque vão ser calculados a partir do rendimento do agregado familiar. A partir da meia-noite de hoje, os transportes públicos vão parar. Os trabalhadores contestam as privatizações e a redução dos transportes. CP, Refer e STCP são algumas das empresas onde os trabalhadores vão parar durante o dia de amanhã, numa greve de 24 horas. O ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, já explicou que a reforma do setor dos transportes vai mesmo avançar, porque é vital para salvar este setor empresarial do Estado da falência, porque a dívida acumulada é já de 17 mil milhões de euros. O desemprego jovem em Portugal já está nos 30,8%. Um em cada três jovens não tem trabalho. A taxa geral de desemprego é de 13,6% e pode agravar-se com a crise e com as medidas de austeridade para este ano. O ministro da Administração Interna empossou hoje o novo diretor-geral da Polícia de Segurança Pública. Miguel Macedo quer que Portugal seja conhecido internacionalmente como um país seguro e, por isso, as forças de segurança vão abrir 1000 vagas este ano. As temperaturas baixas vão chegar hoje ao país. A partir desta noite, as temperaturas vão diminuir, particularmente no início da noite. No interior, os valores podem baixar até aos menos 6 graus e no litoral, a temperatura noturna vai ser de 0 graus. A vaga de frio polar vai ficar por Portugal entre 2 a 4 de fevereiro. Hoje aconteceu o maior apagão tecnológico. O emissor de Monsanto foi desligado esta manhã. A região da Grande Lisboa ficou agora apenas ligada à televisão digital terrestre. Esta é a zona do país com mais habitantes, mas a maioria da população da Grande Lisboa já tinha adaptador ou televisão paga para não ficar sem televisão. O governo vai fechar 129 centros Novas Oportunidades. A partir de setembro, o programa vai ser inteiramente reformulado. O Estado deve 3 mil milhões de euros aos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde. Se o Governo não conseguir saldar pelo menos parte da dívida, os hospitais podem vir a deparar-se com falta de materiais para o trabalho diário. O executivo de Pedro Passos Coelho vai criar um regime especial de pagamento de horas extras para os funcionários do setor da saúde. As horas extraordinárias durante os dias úteis são iguais aos restantes funcionários públicos, mas de noite e aos fins de semana os médicos vão ganhar mais pelas horas extra. Mesmo assim, os valores continuam mais baixos do que os do regime antigo. Pedro Passos Coelho anunciou que Portugal vai ter um déficit de 1,6% em dezembro deste ano. Segundo o primeiro-ministro, o país vai regressar aos mercados em 2013 e para isso vai cumprir Todas as metas traçadas pela Troika, custe o que custar. Segundo Pedro Passos Coelho, o perigo de não tomar as medidas necessárias não é o do PSD perder as eleições, mas o atraso de mais duas décadas com que Portugal ficaria se não tomasse agora medidas de controle orçamental. A vaga de frio já fez mais de 40 mortos na Ucrânia. A maior parte das pessoas eram sem abrigo, que não resistiram ao frio e à neve. Mais de 1000 pessoas receberam tratamento hospitalar para problemas provocados pelo frio. As temperaturas no leste europeu rondam os 30 graus negativos. Na Polónia, as autoridades apontam para cerca de 50 mortos provocados pelo inverno rigoroso. Na Bulgária, as temperaturas baixaram aos menos 20 graus, o que obrigou ao encerramento da circulação no Rio Danúbio, porque a água congelou. Grécia e Itália também já estão a ser afetadas por ventos gélidos e neve. Foi mais um Antena News. De seguida fique com Jukebox com Vítor Ferreira. Boa noite.